A proteção civil é uma disciplina muito abrangente, onde todos, mas todos, temos responsabilidade. A redução do risco de desastre é uma tarefa de todos e para todos. Além dos agentes de proteção civil, organismos de apoio e serviços municipais, é fundamental envolver todos os setores da comunidade. No contexto do risco e do desastre, todos têm um papel fundamental. A informação pública e a comunicação do risco deve ser dada cada vez mais relevância às atividades de prevenção e mitigação de risco. É isto que durante estes 5 dias aqui demonstramos, envolvendo a sociedade civil e os agentes de proteção civil, mostrando as valências dos diferentes agentes e sensibilizando os cidadãos para um aprofundamento do conhecimento e da importância da proteção civil, contribuindo para uma sociedade mais segura e mais responsável. A proteção civil tem que ser encarada como uma atividade de partilha de recursos, responsabilidades e saberes. Juntos fazemos mais e melhor.